Word, eu me lembro que era um manual que vinha com 630 páginas e a gente perdia os arquivos e deletava e aí tinha que ir pra... era um desespero. Aí eu imagino isso aqui, né? Essa coisa linda que nós viemos assim. Eu agora tenho 3 netos, mas sempre que eu vejo alguém com uma criança pequena, eu digo assim, a única coisa que falta é um controle remoto para às vezes dar uma pausa, assim, só um pouquinho, querido, né? E a outra coisa que falta é um manual, né? Mas o manual de fazer aquela criança ser feliz, né? Como é que a gente poderia fazer com que crescesse, que ela fosse feliz e crescesse feliz? Bom, então eu estou passando de casa em casa, como se diz, fazendo uma propaganda para vocês. Foi lançado o Manual da Felicidade. Não foi essa semana, aliás, não foi nem esse ano, fazem 2000 anos. Você já deve imaginar, né? O Evangelho. O Evangelho é o código de bem viver, a boa novidade. Como viver bem? Quer viver bem? Está ali. Quer viver numa boa? Está ali. A gente que às vezes ainda não entendeu direito a oportunidade que o Evangelho nos trouxe de nós vivermos melhor. Nós vamos nos referir aqui ao trabalho de Kardec, que pegou os textos do Evangelho e, junto com as instruções dos Espíritos, escreveu o Evangelho de acordo com a doutrina espírita, ou seja, com a visão da vida espiritual, da reencarnação. Então, é o Evangelho de acordo com o Espiritismo, que depois o nome passou a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante que Kardec, naquela genialidade, situa o usuário, porque é o manual do usuário, nos 4 primeiros capítulos, para o usuário se situar e entender antes de entrar no Manual da Felicidade. Então, capítulo 1, não vim destruir a lei. Que é quando Jesus nos diz, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ele mesmo já dizia, eu não vim destruir a lei, que era a lei mosaica, eu vim dar-lhe cumprimento. Ele ampliou de uma maneira que só Jesus poderia fazer. Então existem leis, né? Então, vai ser muito difícil, por exemplo, alguém sair com o pai assim, né, para chamar um Uber ou chamar uma pessoa assim, ei, eu estou aqui, porque o pai não vai estar flutuando. Por quê? Porque existe a lei da gravidade, né? Se eu quiser fazer isso aqui parar aqui, ela vai cair, porque existe a lei da gravidade. Se ela parar, você sai correndo, né? Então, que bom que não cai. São leis, né? Um corpo tende a se dirigir a outro corpo, ambos se atraírem, Newton falava, depois Einstein descobre a curvatura do espaço-tempo, então essa curvatura do espaço-tempo faz com que o corpo menor escorregue em direção ao corpo maior, que é aqui, isso aqui escorrega em direção à Terra. São leis, né? E assim como existem as leis físicas, existem as leis morais. Então eu posso estar lá em Porto Alegre, no 20º andar de um edifício, e aí eu toco o elevador é a hora do pique, 6 horas, assim, ele vai até o 18º, lota e desce. E eu lá com pressa, e eu toco o elevador vai até o 19, desce, mas daí eu percebo que não tem ninguém no andar, eu estou sozinho ali. Aí eu aproveito que não tem ninguém olhando e desço pela janela do 20º andar. O que vai acontecer? Vou me esborrachar. Porque não precisa ninguém estar olhando. São leis. Se eu descer de um edifício pela janela do 20º andar, eu vou me esborrachar. Então, aqueles pensamentozinhos que só nós temos, que ninguém mais tem, né? Aquela raiva, aquela depressão, aquela inveja, ou aqueles pensamentozinhos sobre a sogra, que normalmente são amorosos, assim, né? Até nós espíritas, é muito interessante isso, a gente ter claro, porque tem espírita que quer que a sogra morra. É porque não é espírita. Né? Porque espírita verdadeiro, nunca quer que a sogra morra. Porque viva a gente sabe onde é que aquilo está, mas já pensou invisível assim? Então, ai que horror, né? Deixa eu continuar aqui. A minha é um amor, eu sempre digo isso. Olha ele hoje. Não, tem que olhar para a esposa ali, porque... E aí Jesus ainda diz assim sobre as leis: enquanto reste um único jota, um único ponto, não vai funcionar, tu não vai ser feliz. Será que ele está sendo rigoroso com a gente? Se faltar um pontinho, o que, que ele está nos dizendo com isso? Evolução. Enquanto eu estiver agindo, desculpem eu falar isso, mas é com todo o coração que me incluo naturalmente, nós somos macacos melhorados. Tá? Então nós ainda trazemos às vezes aquela fera, trazemos aquele bater no peito, a minha opinião, não, porque tu não sabe, eu sei, né? Aquela coisa. Nós ainda sofremos, enquanto nós trouxermos isso dentro de nós, a gente vai sofrer, mas quando a gente se acorda disso, a gente começa, ih, macaquinho, para quieto aí, né? Tem um pesquisador, Paul McLean, um neurocientista, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, até ele descobriu o chamado cérebro trino, que é assim, nós temos uma parte do cérebro que é o cérebro reptiliano, é bem assim, do tempo que nós éramos répteis lá. Depois nós cobrimos com uma outra parte chamada paleomamífero, que daí nós fomos um animal mais avançado. E por fim, cobrimos com o nosso córtex, agora o neocórtex. O primeiro cérebro tem 200 milhões de anos. O segundo cérebro tem 100 milhões de anos. Eles estão super entrelaçados, têm altas conexões, 100 milhões de anos convivendo junto. Esse neocórtex tem 500 mil anos. Veja, o outro tem 100 milhões de anos de combinação. Esse tem 500 mil. O que significa isso? Que nós ainda não conseguimos entrelaçar e coordenar esses cérebros anteriores. E que cérebro anterior é esse? Na época que nós éramos animal. Então, o próprio McLean diz, nós ainda temos um animal não domesticado dentro de nós. Isso é natural. E a gente tem que perceber isso. Não, tem vontade. Às vezes eu tenho vontade de matar. Ou como eu brincava ontem aqui, espírita também jamais quer matar alguém. Quebrou uma perninha já está bom. É uma coisa mais suave assim, né? Então a gente traz ainda esses impulsos dentro, porque ainda não domesticamos. Quando a gente começa a aprender isso, a gente diz, ih, animalzinho, para quieto aí. Né, a gente vai falar, e como dizia o Chico, bota o gole d'água e fica louco para falar e não fala. Porque sabe que se falar vai magoar, vai criar um problema, é o animal dentro de mim que está tentando por lá. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a deixar nossa vida mais suave. Porque a gente diz, nem, pode parar, não pensa essas bobagens. E não vai por esse caminho, né? E começa a ficar mais simples. Que a diferença na evolução, por exemplo, deste aqui e deste aqui, qual é o mais em paz, o mais feliz, o mais sereno? É a evolução. Deste aqui e deste aqui. Então, às vezes, a gente está daquele jeito lá, calma, para, respira fundo, né? Eu não quero mais ser essa criatura velha. Chega de ser essa criatura velha, neurótica, resinguenta, reclamona, estacionada. Eu agora quero que a gente coloque a viver com Jesus, compreender o Evangelho e ter uma vida mais alegre, mais serena, mais em paz, saboreando, né? Então a lei é, que ontem nós falávamos isso, a lei é crescer e fazer crescer. É isso que eu tenho que fazer. Tentar melhorar, tentar o máximo possível, dar uma ajeitada assim para você tirar as cascas da animalidade. E se der, dar uma ajudada em quem puder em volta, né? Se está no estudo, deixa eu ver se eu te ajudo nesse estudo, nessa coisa. Se a pessoa está carregando, deixa que eu carrego um pouco a sacola, como eu brincava ontem, vai no supermercado, elogia a menina do caixa, nossa, que bonito o teu cabelo. Esse tempo eu fui num caixa, no Stock Center, que é um supermercado grande que tem lá, e há duas caixas de mim tinha uma senhora, mas senhora mesmo, que normalmente são meninas, com um cabelo bem cortado e azulado, assim, meio lilás, mas bonito. Aí eu falei de longe, gostei do teu cabelo. Ela me olhou e abriu um sorriso, assim. Ela ganhou a noite naquele... Um detalhe, uma frase. Que custa fazer isso? Sair semeando amor, semeando alegria, semeando crescimento. Crescer e fazer crescer. Amar a Deus sobre todas as coisas, dizia. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? Amar a vida. Ontem nós brincávamos também, estou repetindo quem veio ontem, ele vai fazer a mesma palestra, né? Mas nós brincávamos, imagina tu ir, te mandarem para um lugar assim, onde tem nasceres do sol maravilhosos, pôres do sol lindíssimos, né? Frutas, cada uma de uma cor, de um formato, de um sabor, flores, cada uma de uma cor, de um perfume, animais, um mais lindo que o... é a terra. É onde nós estamos. Mas a gente fica... Né? Como eu digo assim, a gente termina a palestra, a pessoa vem assim, adorei a tua palestra, mas tu não conhece o meu marido. Pronto. Ela está lá, grudada naquilo, não consegue viver, não consegue soltar. Diz, não, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Se ele quer ficar emburrado, sabe, domingo assim, vamos dar uma volta. Então eu vou, sabe? Aí tu sai a caminhar, saboreia, contempla, saboreia as flores, saboreia a beleza do dia. Vamos ser felizes, para isso que nós estamos aqui, para sermos felizes. Desde já. Jesus dizia assim, em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. Não é eu vou ser feliz depois que eu morrer. Depois que eu morrer, eu já morri. Estou, né, no plano espiritual. É já. Aquele que segue Jesus, que ouve as palavras, desde já pode ser feliz, pode saborear a vida, pode ter muito mais paz, muito mais serenidade, muito mais tranquilidade, muito mais amor. Capítulo 2, ainda situando o usuário. Meu reino não é deste mundo. Sócrates, no Evangelho, diz assim, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria. Então, se a gente acha que a nossa vida é isso aqui, pergunta para uma pessoa assim, me fala da tua vida. Ela vai dizer, ah, eu nasci assim, tive uns pais assim... Tive estudo, não tive estudo, sou formado, trabalho em tal coisa, né? Tenho filho, não tenho filho. A pessoa fala a vida. Não, ela está falando desta vida. Mas a vida é infinita. E momentaneamente nós estamos... Eu, na vida passada, eu tinha uma franja que eu fazia palestra e jogava assim. Nessa ela foi, né? Mas é desta vida, né? Então nós estamos momentaneamente passando por uma existência, mas a vida é infinita. E quando a gente começa a perceber que a vida não é essas coisinhas, essa guerrinha lá, essa política aqui, essa coisa lá, que a gente fica todo duro assim, não. Isso é a experiência que cada um necessita passar, que cada um necessita para quebrar essa animalidade que nós ainda trazemos, esses impulsos. Mas à medida que a gente vai... Nós aqui já temos... uma cama quente para dormir e um prato de comida. E Chico dizia, quem tem uma cama e um prato de comida já é imensamente feliz. E nós temos. E aí nós vamos trabalhando em paz, saboreando, felizes com o que temos, aquilo que sempre vamos querer, graças a Deus. Porque se nós não tivéssemos esse impulso de sempre querer mais, nós estávamos sentados dentro da caverna lá ainda como primata. Mas sempre querer mais. Mas querer mais satisfeito com o que nós temos. E não achando que a vida é isso. Porque quando a gente acha que a vida é isso, a gente se perturba. Porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Né? Aqueles castelos encantados daquelas festas, agora são ruínas. Né? Sabe aquela casa que vocês recém construíram, que vão construir, que é aquele sonho da minha casa? Ela vai ficar assim. Porque vai chegar uma hora que estão usando outros materiais, outras coisas que inventaram, tal, e tijolo, cimento, é ultrapassado, já vai estar com outras coisas. E vai virar, e tudo vira assim. Os sóis com seus planetas, todos se renovam, todas as estrelas explodem. A nossa vai explodir, mas daqui a 5 bilhões de anos, não tem pressa ainda, mas vai também, tudo se renova. Né? E nós nos renovamos. A gente percebe dia a dia essa passagem. Mas Paulo nos diz, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque é um corpo que eu estou usando que vai se desgastando, mas eu vou começando a ter mais maturidade, vai caindo a ficha. Agora é debitando o cartão, né? Porque tem que se modernizar o termo, né? Mas a gente vai ficando mais sereno, mais lúcido, e essa lucidez a gente vai levar. Porque é muito interessante, existe assim o amadurecer e o envelhecer. Tem o velho, que é o mais comum, que envelhece e não amadurece. E aí ele velho diz, ah, porque esse café está frio, ah, porque aquela janela, o vento está batendo, está horrível aquilo, ah, porque esse dia está quente demais ou está frio demais, é ele pum, morre, lá adiante renasce, ah, porque essa calça não é de marca, porque esse tênis é feio, porque eu não vou para casa, é o velho que voltou neurótico igual. Mas tem aqueles que amadurecem, né? E já tem um olhar mais sereno, já tem um sorriso no rosto, já tem uma outra percepção, morrem também. E retornam aquele jovem assim, tu não vai na balada, diz, não, eu estou lendo um livro, que eu digo, ó, que caretão, mas ele está em outro nível de percepção, de sabores, de curtição, ele está em outra caminhada, porque ele já conquistou outros valores, outros processos, e isso ocorre em nós. Esses valores nós podemos conquistar em nós, e são eternos. Como a gente brincava ontem, calma, nós somos eternos, e aquilo que nós conquistarmos, conquistamos para sempre. Isso é maravilhoso. Né? E aí segue Sócrates dizendo, ao passo que quando contempla a sua própria essência, eu como espírito, eu sou um espírito. O Rogério é o nome que estão me dando agora, desde que eu nasci, há uns 40 e poucos anos atrás, um pouco mais assim, né? Mas eu sou um espírito eterno galgando, com um eu divino. Dirige-se ao que é puro, eterno e imortal. Quando a gente começa a viver com a percepção, eu sou imortal, eu já estou vivendo a eternidade. Não estou vivendo, minha vida vai... Não, minha vida não vai acabar, o corpo vai sair, mas eu vou continuar e vou encontrar todo mundo lá, toda a minha turma lá, meus amores, onde nós falamos aqui, o período entre cada encarnação é sempre média de 2 a 3 séculos. A gente vai ficar 200 anos, 300 anos lá, junto com os nossos pais, amores, amigos, né? A sogra, enfim, né? Essas coisas também acontecem, né? Mas vamos ficar, né, esse período assim. E de vez em quando a gente vem para a Escola Terra, rapidinha. É como ele estava falando ontem, que Jesus quando veio, disse, é só 33 aninhos, eu já volto. Né? E a gente fica aqui agora 60 aninhos, 80 aninhos, né? Quem chega a 90 aninhos já está no lucro. Né? E já voltamos. E se tu perguntar para um jovem o que é a vida, ele vai dizer assim, a vida é nossa. Aí tu pergunta para uma senhorinha assim, o que é a vida? Ah, meu filho, eu ontem estava casando, meu marido já foi, eu já estou indo. Né? Porque assim, é muito rápido. Né? E nós seguimos eterno. E se nós percebemos que nós somos esse espírito imortal, cessam os seus transviamentos, como diz Sócrates, pois está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Sabedoria é tu viver a eternidade desde já. E sabedoria vem de sabor, saborear a vida. Então, meu reino não é deste mundo, dizia Jesus. Meu reino é deste mundo. A construção onde eu tenho que fazer, que Jesus nos convida a fazer, é nesse mundo. Porque o resto passa, mas nós seguimos sempre. Capítulo 3, situando o usuário. São só 180 capítulos, não se preocupe. Assim. Não, vou falar só um pouquinho, não vou falar todos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Olha que amor, Jesus, né? O carinho que ele tinha para a gente. Olha, não te perturba, calma, fica, né, sereno. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele já estava dizendo, calma, sereniza, não te perturba. Nós temos uma longa caminhada pela frente. Há muitas moradas. A gente, às vezes, tira umas férias e consegue ir para uma praiazinha em Santa Catarina, assim, né? Ah, que linda aquela praia, tal, tal. Eu acho que os apóstolos, assim, vão para Betelgeuse? Não, vão para Sírios, vão para... Porque nós temos um universo infinito para descobrir, para desvendar, para expandir nossos potenciais. Isso falando na parte material. A gente faz uma brincadeira sempre em grupos de estudos, quantas coisas tem no universo, e o Livro dos Espíritos nos diz 3 coisas: Deus, Espírito e Matéria. Deus nós não temos a menor ideia, só podemos ver os atributos e sentir Ele em nós. Espírito nós só podemos perceber essa dualidade mente-corpo, e cada vez mais as ciências têm se debruçado sobre isso, e ontem nós falávamos sobre isso, mas também não sabemos. Então a gente conhece a matéria, né? Aquilo que os nossos telescópios conseguem desvendar, a gente sabe toda a matéria, conhece toda a matéria, e que o microscópio consegue ir, a gente conhece os átomos. Na verdade, a gente está com aquele acelerador de Hadron lá na Europa, que é um colisor de partículas, 27 quilômetros entre a Suíça e a França. Eles largam uma partícula daqui para se baterem, para a gente entender as superpartículas. E quando perguntaram para o diretor do acelerador de Hadron, mas o que vocês estão pesquisando? Ele diz, o nada. Porque a gente ainda não sabe nada. A gente tem aparecido cada vez mais partículas, aquela coisa de que um átomo é um próton e nêutrons com elétrons, é muito mais que isso, é muito mais complexo, mais belo. Mas veja que interessante, a gente conhece a matéria, mas eles sabem que a gente veio de um Big Bang. Em algum momento, há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, deu uma gigantesca explosão, e a gente sempre supôs assim, uma explosão. É como fogos de artifício, que faz pô, né? E aí acalma aquilo. Só o que está acontecendo com o universo? Ele fez pum e está cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, se expandindo. Então tem uma energia fantástica que nós não temos a menor ideia do que é. E 73% do nosso universo, aqui onde nós estamos, é cheio dessa energia. Como a gente não tem nenhum microscópio que vê, não tem nenhum telescópio que vê, os físicos sempre dão um nome bonito quando nós falávamos ontem. É a energia escura. Ou seja, não tem uma menor ideia. Mas sabe que se existem as galáxias. E as galáxias, elas giram. E por girarem pela força centrífuga, elas deveriam estar se expandindo, mas não estão se expandindo. Então eles calcularam direitinho. E 23% tem de matéria ali que a gente não enxerga, não sabe. Aqui tem 73% de energia escura e 23% de matéria escura. Tá, mas então o que a gente vê? 4%. Tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente vê com o telescópio, que a gente vê com... é 4%. O resto dessa sala está cheia de energia escura, de matéria escura, a gente sabe, de espíritos, né? De vida abundante, mas que nós não vemos, a ciência sabe que não vê. Né? Isso é o universo das muitas moradas na casa do meu pai. E tem O macrocosmo, portanto, é 4%, e mesmo assim esse 4% é gigantesco, porque olhem só, Gama Crucis é uma estrela, Rigel, Canopus, Aldebaran, vai vindo, aqui é o Sol. Olha o tamanho do Sol perto, imagina um nascer de Sol de Gama Crucis, né? A gente ia ficar assim, imagina os planetas que estão em volta, é gigantesco, maravilhoso, e é 4%. Imagina o que nós temos para descobrir a beleza, a grandeza que nós temos para avançar nesse processo, além do plano espiritual. E a gente falava ontem isso, né? Que a gente sabe que vai desencarnar e vai para uma cidade espiritual. E a gente nunca lembra que nós viemos de uma cidade espiritual. Todos nós aqui. Estávamos há 300 anos lá numa cidade espiritual, com amigos, não é esses amigos da Terra, né? Esse aqui é meu amigo há 20 anos, é meu amigo há 40 anos. Lá, esse aqui é meu camarada há 300 anos. Antes de uma encarnação, senão há 2 mil, há 3 mil, há 4 mil. Esses são os nossos verdadeiros amigos espirituais. Que é a turma que fica vibrando por nós, nos auxiliando, nos amparando, nos fazendo estar aqui agora. Eles vieram nos intuir. Eu sei que está frio, mas vai lá, tu vai gostar. E a gente está sempre recebendo aquele livro, aquela palavra, aquele amparo. Há muitas moradas na casa de meu pai e nós podemos aproveitar imensamente essa grandeza dentro do nosso coração. Capítulo 4, o último para situar o usuário. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que foi quando Nicodemos, que era um doutor da lei, foi o único que entendeu mais ou menos Jesus. Ele percebeu que Jesus tinha um valor muito maior e ele pede informação como é que ele poderia falar com Jesus. Disseram que ele estaria numa casinha de pescador em Cafarnaum. Ele vai de noite lá, bate na porta e se encontra com Jesus, o próprio mestre abre a porta, ele diz, Senhor, sei pelo que fazes e pelo que és grande. E venho te perguntar, o que deve fazer um homem para atingir o reino dos céus? Amo. E aí Jesus olha compassivamente para ele e diz, Nicodemos, em verdade vos digo, que ninguém poderá atingir o reino dos céus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, que já era idoso, diz, mas Senhor, como pode um homem velho tornar ao ventre de sua mãe? Ele diz, mas Nicodemos, o Espírito sopra, não se sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, nós somos eternos. O que é do Espírito, o que é da carne, nos falando claramente sobre reencarnação, que nós somos espíritos eternos e que tem a reencarnação. E ele ainda brinca, porque todo o espírito evoluído tem humor. E ele ainda diz assim, mas tu é doutor da lei em Jerusalém e não sabe dessas coisas? Nos falando da reencarnação, que nós temos inúmeros mergulhos por aqui. Eu não vou falar em reencarnação porque é muito conhecido, mas vou falar em duas confusões muito grandes em reencarnação. A primeira é a lei de Talião, que vem lá de Moisés, lá da Antiguidade, que é olho por olho, dente por dente. E a gente tem essa ideia. Espírito, então, é de uma bondade infinita, de um amor profundo. Alguém se acidenta e perde uma perna, a gente diz assim, o que que ele não fez na vida passada, né? É de uma bondade, assim, imensa, assim, né? A gente é terrível, assim, né? E às vezes não fez nada, né? A gente não tem ideia. Uma vez uma senhora na casa do Chico Xavier perdeu o esposo e ficou com dois filhos. Os filhos já com idade maior, assim, jovens ainda. Quando um fez 18 anos, apareceu uma doença congênita, grave, incurável, e o menino faleceu. Imediatamente foram examinar o outro filho. O outro filho tinha a mesma doença e logo em seguida vem a falecer. E claro, nós como espíritos, com aquele coração amoroso, fomos para o Chico lá, né? E diz, ah, Chico, o que será que ela fez para merecer uma coisa dessa, né? E o Chico, com aquele jeitinho dele, assim, sorriso, assim, ela não fez nada do que vocês estão pensando, não. Ele já estava lendo até as mentes, né? Ela era um espírito de Skol, ou seja, um espírito evoluído, ela trabalhava junto com o Chico ali, que ficou sabendo do problema desses meninos e disse, não, eu vou à Terra, deixa eles virem como meus filhos. Por puro amor, por pura missão. Olha que coisa linda. Por amor ela fez isso. Então, quando você chegar em casa e ver aquela barriga vendo televisão, é amor, é missão, pessoal. É por puro amor que vocês estão nesse processo, né? A gente nunca sabe se é missão ou se é prova. Então, vamos deixar por missão. Bota amor em cima que se transforma em missão daí, né? Que é aquele caso daquele sobrinho que fica também... dá um problema com a esposa, que fica doente, e ele investe muito na saúde da esposa, e aí precisava de mais um pouco de dinheiro para acertar no hospital, e aí o salário só ia vir depois, e ele se lembra que ele tinha um tio riquíssimo, e aí ele diz, ah, vou pedir para o tio, né? E aí ele vai lá, tio, e explica a situação, tá? O tio, não, porque agora não dá, chegou o meu carro importado e o dinheiro está aplicado, não. Bom, né? Como é que ele sai daquele escritório do tio? Com o coração cheio de amor. Tomara que morra infeliz, desgraçado, né? Porque é o que a gente sente, são as coisas que a gente ainda traz dentro de nós, né? Isso é uma carga que chega sobre esse tio. Esse tio vai para casa com aquela carga, né? Aí os filhos, que deveriam ser música para os ouvidos, são barulhentos, ele já briga com todo mundo e vai para o quarto pensar como é que ele vai ganhar mais dinheiro, e assim ele passa a vida e desencarna. Desencarna destrambelhado naquele egoísmo, naquele processo de ter, ter, ter, e perdeu tudo. E aí os espíritos acolhem, tal, tal, tal, passa o tempo devido, vamos reencarnar de novo, ele diz, vamos. Mas vê se agora com um pouquinho menos de dinheiro, porque senão eu vou meter os pés pelas mãos. Então isso é que é interessante. Ele vem sem dinheiro, não é por culpa, não é por prova, não é, é pela lei de amor. Para que nós possamos crescer. Se nós temos algumas dificuldades para vencer, são as que vão nos fazer desabrochar e tirar de nós aqueles ranços da criatura velha que nós éramos, para cada vez sermos mais leves, mais livres, leves e livres, saboreando a vida. Mesmo que aqueles que estão em torno de nós não compreendam ainda isso. E tem também sobre a reencarnação a outra grande confusão, que é a metempsicose. O nome é bonito, né? Metempsicose. Porque reencarnação não é uma coisa espírita, ela é milenar. Os sumérios falavam em reencarnação, os egípcios falavam em reencarnação, os indianos falavam em reencarnação. Só que eles tinham a ideia assim, que tu podia avançar para frente ou se tu errasse, tu encarnava num animal ou ia para trás. E os espíritos nos dizem, não. A gente sempre vai à frente. O que tu aprendeu, o que tu conquistou, é teu, está conquistado. Mas eu botei o Platão aqui, porque tem pessoas que gostam de botar uma frase na parede do quarto. Tem uma frase de Platão. Platão é aquele grande filósofo, né, que é um espetáculo o trabalho dele, discípulo de Sócrates. Ele escreveu tudo que o Sócrates... Sócrates não escreveu nada, tudo que o Sócrates diz... E o Sócrates foi um dos espíritos mais evoluídos que também passou pela Terra. Mas dentro da sua época ele disse uma frase, se as moças aqui do auditório quiserem anotar e botar na parede do quarto, é assim. Se tu fores um homem bom, justo e honesto, reencarnarás num corpo de um homem belo e inteligente. Mas se fores mal, reencarnará nos animais ou nas mulheres. Eles não eram machistas, vocês podem perceber isso, né? Nem um pouquinho, não tinha nada de machismo na época. Então tem dois erros terríveis nessa frase. Primeiro, a diferença entre homem e mulher, que não tem nenhuma. São simplesmente sensibilidades que nós estamos trabalhando, áreas do cérebro que nós estamos trabalhando. E, na verdade, né, hoje em dia a neurociência sabe que o homem é hemisfério esquerdo. Né? Ele é super racional, né? Ele está dirigindo, ele sabe que tem que dar certo, tem que fazer isso, tem que estacionar. A mulher, às vezes, ela está dirigindo, ela vai indo, as pessoas ficam, ah, não sabe dirigir e tal. Mas por quê? Vejam que interessante. Porque o homem trabalha direto com o hemisfério esquerdo. A mulher, isso já é provado em neurociência, trabalha com os dois hemisférios. Por isso que o homem fica, ah, não sei se eu faço isso. Aí a mulher diz assim, eu, se fosse tu, fazia tal coisa. Mas é quem fazia tal coisa? Aí depois vai ver, putz, não é que ela tinha razão, mas que infeliz. Aí por isso que o homem não gosta da mulher, assim, acha que a... porque ela intui, ela está trabalhando com os dois hemisférios. Então não vou dizer que a mulher é mais evoluída, porque eu vou puxar pra minha, a brasa para o meu lado, mas tão, cada um estão experimentando uma coisa. Isso é muito interessante. Né? Somos, na verdade, então, espíritos eternos, evoluindo e conquistando potenciais. E aí nós vamos entrar, finalmente, no manual da felicidade. Que é quando Jesus, sempre profundamente inspirado como era, né, pelo muito mais alto, sobe ao monte e dá o cântico à humanidade. Ele diz, felizes aqueles que, e diz uma coisa, felizes aqueles que, e diz outra coisa. Veja o manual da felicidade, felizes aqueles agora, não é depois, agora, felizes aqueles que, no Evangelho não está felizes, está bem-aventurados, que é a mesma coisa, bem-aventurados aqueles que, bem-aventurados aqueles que. E Kardec, naquela genialidade, pega a bem-aventurança mais difícil e coloca como primeira, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os aflitos, felizes os aflitos, não, tem alguma coisa errada aí, mas como ele está certo lá, vamos ter que entender aqui. É a mesma coisa que eu chegar num dentista assim, bah, doutor, eu estou com uma dor de dente. Ele vai dizer, que maravilha. Ele diz, não, está me gozando, né? Aí eu vou no médico assim, doutor, eu estou com uma dor abdominal, que ótimo. Ele diz, não, estão me chamando de louco aqui, estão gozando da minha cara. Aí o dentista ia dizer assim, não, é porque tu tem uma estrutura calcária, dentro tem um sisteminha nervoso, e a tua estrutura calcária, o teu dentezinho está começando a quebrar, romper, ou está tendo cárie, e aí o sistema nervoso está te avisando que vai perder o dente. É isso que está acontecendo a dor. Porque se nós não tivesse dor de dente, pessoal, já pensou que maravilha? Não temos dor de dente, ninguém tem mais dor de dente, também não tem dente, né? Porque ia perder tudo, né? Então é um aviso. O mesmo diria o médico, essa dor está te avisando que tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. Senão tu ia levantar da cama, bom dia, eu levo o teu corpo, continua na cama. Opa, acho que eu morri. Então a dor física é um aviso. De quê? De que alguma coisa está sendo destruída. Aonde? Na nossa estrutura física. Mas Jesus falava de algo mais profundo, da aflição. A aflição o que que é? É um aviso. De quê? De que está havendo uma destruição. Aonde? Na nossa estrutura consciencial. Ah, bom, aí é melhor perder um dente do que perder a consciência. É mais ou menos semelhante assim. O que que é a nossa consciência? A gente está lá numa vida, nunca viu fogão a lenha, não tem a menor ideia do que é fogão a lenha. Aí vai numa casa, a dona de casa está com fogão aceso assim, mas a mil para fazer uma feijoada, depois uma chimia, a gente vai lá e assim, ah, que legal, ah, fica um chiclé aos dedos assim, né? Um horror aquilo, passar meses tentando curar aquilo, dor horrível assim, um experimento horrível assim. Tá, cresce, envelhece, morre. Na outra vida, nunca viu fogão a lenha, não tem a menor ideia do que é fogão a lenha, entra numa casa e olha assim, não sei porquê, tu lá e eu aqui, né? Esse não sei porquê é a minha experiência da vida passada. Ah, fulano, eu ia te contar tal coisa, não vou contar. Sabe aquele olhar 37 que a gente resolve? Não vou dar, né? Vou queimar a mão de novo, né? Então a gente começa a ouvir a consciência. A consciência é toda a experiência que nós já temos gravada em nós, para que agora não queimemos a mão novamente. Olha que lindo isso, que perfeito. Quando vem aquela vozinha, não vai, não faz, não diz, não come, né? E a gente diz assim, não, mas é só o 32º pastelzinho. Depois, ah, o vizinho meteu a carga aqui no meu churrasco, né? Mas com 33 pastelzinhos e 2 quilos de carne, é claro que a gente vai passar mal, né? A voz da consciência nos convida a caminhar sem dor. Nós temos um circuito interno, onde nós comentávamos sobre isso, que nos liga exatamente sobre esse aspecto. A nosso prazer, a nossa alegria vem com um neurotransmissor, uma coisinha que o cérebro produz lá, chamado dopamina, e nós temos essa produção dentro de nós. E o Instituto Max Planck, dos estudos do cérebro da Alemanha, descobriu que numa fração de milésimos de segundo, após uma decisão errada, nós tiramos a dopamina do cérebro. E aí dá aquele aperto no coração. Né? Diz, não devia ter dito isso. Não devia ter olhado assim. A gente sabe que errou. E quando a gente sabe que errou, a gente para, né, e sereniza. E por vezes a gente está tão envolvido nas coisas que a gente erra e não dá, não presta atenção nessas coisas. E azar também, com esse tempo que ele também merece, não sei o quê. E a gente vai se enchendo de aflição. E aí começa a ser infeliz. Isso é aflição. E aí Jesus dizia, bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurados que chorais, porque rireis. Porque quando nós estivermos assim, com essa aflição, com esse incômodo, para. Eu brinco assim, se está no serviço, eu vou no banheiro. Vai no banheiro e chega assim, Jesus, me ajuda. Né? Porque eu não estou bem. Né? Eu não estou legal. Estou com uma angústia aqui. Ai, aquele pensamentozinho que tu teve com o chefe, que quando ele sentasse na cadeira, explodia a bomba, e um bracinho para o lado, um bracinho para o outro. Aí diz, ah, não, aquilo era só um pensamentozinho sobre o chefe. Pois é, agora tu está assim. Né? E aí, felizes aqueles que percebem isso e pedem para Jesus e vem uma nova visão. E a gente entra novamente no estrado de serenidade. É como um trem. Quando ele sai do trilho, ele vai para o dormente, fica dem, dem, dem, dem, dem. Aí Jesus compassivamente nos bota nos trilhos de novo e a gente segue. Ufa, vamos lá. Liso, tranquilo, leves e em paz. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, olha só que lindo, aprendei comigo que sou brando e humilde. Que coisa boa se a gente tivesse brandura, serenidade, bondade e simplicidade, humildade de coração. E achareis repouso para vossas almas, porque é suave o meu jugo. Ele não é assim, ah, tu fez isso, ele diz, tá, tudo bem, vamos lá, tenta de novo. E leve o meu fardo, nós nunca recebemos mais do que podemos carregar. Essa é a lei, nós estamos aqui para aprendermos a ser felizes e crescer, não para sofrer. Vida simples, que coisa boa que a gente consegue respirar a vida simples. Deixar de querer aparecer, de ser, ah, vai botar a roupa na corda, está rasgada, a vizinha vai ver. Sofre imensamente. Às vezes a gente fica assim 20 anos, né, querendo se mostrar para o vizinho, o carro novo e a roupa nova, e 20 anos daquele sofrimento, aí o vizinho se muda. A gente fica, ah. Aí a gente espera um novo vizinho, aí começa a mostrar o carro novo. Para que isso? Para que esse sofrimento? Vamos ser livres, viver para nós, viver na nossa paz, na nossa harmonia, com vida simples. Fénelon, no Evangelho, nos coloca. Que tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, ser feliz com o que eu tenho, depois buscar o que eu não tenho, mas ser feliz com o que eu tenho, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo. Olha que lindo isso. É calmo. Porque não cria necessidades quiméricas, coisas que a gente não precisa. Vida simples, a gente relaxa e está bom. Vamos saboreando a vida e aí conquistando uma coisa ali aqui. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida, a gente vê as coisas acontecendo, mas nós estamos na nossa vida, não querendo parecer nada para ninguém, não querer ser mais do que a gente é, curtindo em paz a nossa caminhada. Todo mundo tem, normalmente todo mundo tem na família, amigos, um vô, sabe aqueles vô querido, um tio ou um vô querido, que dá vontade de encher de beijo, sabe aqueles amorzão assim? Pois vocês multipliquem por 1 milhão isso, é Jesus. Jesus é um amorzão, um amorzão. Para ele tudo é amor, ele nos ama profundamente, ele faz tudo para nós. A gente que tem aquela coisa de Jesus, assim, Kardec chega a ter uma sobrancelha levantada, assim, né? Parece sisudo. E se vocês forem ler a biografia de Kardec, ele era um gordo bonachão. Ele estava sempre brincando, contando piada. A gente que traz aquela imagem de Jesus sofrido, duro. Mas eles são os amores. Bezerra de Menezes, que sempre vai visitar uma cidade, ele procura as creches espirituais, porque ele gosta de brincar de cavalinho. Felizes aqueles que são como as crianças. Essa é a beleza da vida. A gente ser simples, alegre, puro e cheio de amor, como é o nosso amorzão, o Cristo Consolador. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito é o símbolo de humildes. Que Jesus nos deu o exemplo máximo no final, lavando os pés dos discípulos. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim: não, Senhor, eu não vou deixar tu lavar meus pés. Ele diz assim: se tu não deixar eu lavar os teus pés, é porque tu não entendeu nada do que eu te passei. Tu não podes ser meu discípulo. Né? E aí ele deixa. Que é a humildade. Existem dois tipos de humildade, a humildade externa e a humildade interna. A humildade externa é assim, a gente, como eu falei lá, consegue alugar uma casinha em Santa Catarina, né, casinha de pescador na frente daquele mar azul, assim, linda. Aí volta depois e está contando para os amigos, assim, eu estava numa casinha de pescador, muito legal, aquele mar azul. Aí tem alguém na roda, assim, tu estava lá? Eu estava em Búzios, depois fui para o sul da França. E por que que não ficou no sul da França lá? Ninguém gosta de pessoas assim. Então não faça isso, fica quietinho. Né? Quem é mais agradável de se estar? Esse aqui ou esse aqui? Muito mais. Né? Espírito, então, adora dizer assim, não, eu sou humilde, mas esse ano a gente distribuiu 6.444 pecinhas de roupa, deu 200 mil de passos, deu não sei quantas sopas. Cala a boca, fica quietinho, fica na tua. Né? Ser humilde, ninguém gosta disso. Né? E tem a humildade interna. Esse é um processo natural a todos nós. Todos nós nos co-criamos. Vamos olhando para os outros e copiando os outros e dizendo, essa parte é boa, essa parte não é boa, parentes. Começamos com a parelha pai e mãe, depois irmãos, avós, amigos e a vida. E tendemos a copiar os outros. E aí a gente lê a vida do Dr. Bezerra de Menezes, ou lê a vida de Chico Xavier. Agora eu vou ser que nem o Chico Xavier. Isso aqui está me irritando. Eu vou ser que nem o Chico Xavier. Isso aqui está me deixando nervoso. Tu não é o Chico Xavier. Então, calma. Quem que tu é? Tu não é o Chico, tu não é o Bezerra. Quem que eu sou? Eu sou o fulano de tal, filho do seu Beltrano, do seu Ciclano, que vivo nesse paraíso maravilhoso. Então, tira essas coisas de ter que ser. Eu sou eu, filho do pai, da mãe, com irmãos, com a minha familhinha, com a minha vida, Mas, na verdade, eu não sei se eu falei para vocês do meu pai, acho que não. O meu pai, como é que eu vou falar assim? Se vocês, o legal é na praia, né? Se vocês forem na praia, o dia que vocês forem na praia, sabe aquele mar assim que vai, se perde, assim, ou de noite, quando vocês veem aquele céu assim estrelado, que a gente vê as estrelas, meu pai que fez. É, porque meu pai é Deus. Então vejam só, nós somos filhos de Deus. O que, que tem que querer aparecer para o outro, mostrar para o outro? Eu sou filho de Deus, que coisa mais linda, tenho esse... Dizia-se assim, eu vou ter a herança divina do universo todo para evoluir, para caminhar. Só isso aí já nos enche de gratidão, não tem que aparecer nada para ninguém. Viver em paz, viver em simplicidade. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Aí lembra aquela passagem assim que a gente resolve fazer regime. Ah, vou fazer regime. Decidir, vou fazer regime. Aí faz aquele prato de alface assim, né? Aí tá picando a alface, dá uma fechadinha nos olhos e lembra daquela lasanha. Sabe aquela lasanha que é mais gordinha, que vem com mais queijo, mais molho assim. Aí abre os olhos, olha aquele prato. De novo, eu sou uma infeliz, mas claro que é infeliz. Está querendo fazer regime e pensar em lasanha, né? E a gente sofre por isso. A neurociência mostra que a gente dispara todo um sistema no nosso cérebro pelo fato só de pensarmos. Jesus já nos falava esse estudo de neurociência. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela, né? Então tem aquele casal que diz assim, não, a gente vai ter uma vida bem legal, um casamento bem legal, se amar e tal. Aí ela sai e passa aquele cara moreno, alto, com aqueles colchão, aquele cabelão lindo assim, ela olha e, né, nem pensa nada assim. Aí chega em casa, abre a porta, capim de novo, eu sou infeliz. Mas claro, o que, que tu está pensando, né? Vai pensar em lasanha na hora de que tu tá uma proposta de vida. Então, bem-aventurados os que têm puro, puro o coração, porque sabem o que querem e seguem o que querem e, portanto, caminham em paz. Eu quero isso, eu não vou pensar nisso, eu não vou assistir esse filme, não vou ficar assistindo esse noticiário, isso aí não é legal para mim, não vou entrar nesse tipo de conversa, isso aí não é legal para mim. O que que eu quero? Eu quero estar em paz, eu quero estar legal, assim. Capítulo 9, estamos quase acabando. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aqui, então, eu vou falar no meu pai dessa encarnação, não de Deus. No meu pai dessa encarnação. Meu pai vem de uma família tradicional de Porto Alegre, tem nome de avenidas, ruas e coisas lá em Porto Alegre, o nome da família. Ele tem uma rua com o nome dele em Porto Alegre. Sempre foi um cientista dedicado, um engenheiro assim, extremamente dedicado. Ele foi convidado para construir a maior hidrelétrica que era do mundo, que era a hidrelétrica de Guaraú, de São Paulo. Ele era o diretor de uma equipe de franceses, equipe de japoneses. Era uma sumidade no assunto dele, mas como eu tinha falado ontem até, não tinha religião e não conhecia o manual do usuário. Era extremamente reto, extremamente correto, extremamente dedicado, mas principalmente o brandos e pacíficos, ele não compreendia. Uma pessoa nobre, né, colecionava apartamentos de tantos valores que tinha, né, ia no carro, se alguém fechasse o trânsito, ele virava para falar, filho é disso, filho é daquilo, e não sei o que, ficava vermelho, né. E claro, com isso, com 45 anos, ele começou a ter diabetes, começou a ter problema de colesterol, problema cardíaco, começou pela diabetes a ter lesão de fundo de olho. Nós voltamos para Porto Alegre e ele ficou diretor da Escola de Engenharia na PUC. E claro, como eu comentava também ontem, naquela época a gente tinha uma imensa liberdade, quando chegou na minha época de fazer vestibular, em 76, isso. Ele disse: Rogério, eu quero que tu fique à vontade, pode escolher qualquer engenharia. Né? Então era essa a opção, assim. Aí eu fui fazer engenharia, de preferência na PUC, onde ele dava aula e contratava os professores. Aí eu fui fazer engenharia na PUC, ele disse: tu não sabe o professor que eu te contratei para o semestre que vem? Ele contratava os professores legal para me dar aula. Imagina que legal, assim. Depois, como é que está o meu guri? Eu fico, né? Mas ele era conhecido, se alguém depois quiser o nome eu posso dar, mas fulano o ralador. Graças a Deus, eu, na época, eu compreendi que ele era um excelente professor. Ele dava aula todos os dias para aquele monte de alunos, turmas de 60 alunos, terminava de dar aula, ele puxa uma folha de caderno, exercício e entregue que vale nota. Todas as aulas. Ele ia com aquela pilha de material para casa, passava a noite corrigindo dimensões, dimensionamentos de canos, de estruturas e coisa, mostrava onde é que o aluno... Olha a dedicação dele. Se ele pegasse um aluno colando, mas assim, era zero naquela, e nas outras ia fazer lá na frente a prova. Então, eles odiavam ele. Na PUC, eu acho que até hoje assim, a gente se matriculava na cadeira e não sabia quem é que ia ser o professor. Então, sempre no primeiro semestre, assim, no início do semestre, eu entrava, daqui um pouquinho ele entrava e alguém do lado dizia: Barradão, esse velho, feliz ralador, como é que eu fui pegar ele? Depois que falava tudo, eu dizia assim: é meu pai. Mas parece que ele dá aula bem, né? Aí dava aquela, depois eu já sabia, é filho do, não vai, né? Não fala nada. Mas com o processo ele foi tendo lesão de fundo de olho, teve que parar de dar aula, começou com anginas, com 65 anos, uma angina atrás da outra. Estava no hospital, Mãe de Deus, quando nasceu a minha primeira filha. Recém tinha nascido a filha da minha irmã, 20 dias depois nasceu a minha primeira filha. E ele disse, claro, toda aquela pompa, aquela junta de médicos, não estão deixando a minha neta entrar na UTI. Na época não deixava, ele estava na UTI. Ele disse: não, é que não pode beber recém-nascido entrar na UTI, mas se ela não vem aqui, eu vou lá. E o médico: não, nem ela vem aqui, nem tu vai lá. Sabe aquela coisa de poder? Então, eu me dou alta. Arrancou todos os fios, tudo, assinou um termo de responsabilidade, saiu do hospital, foi em casa, pegou minha neta e morreu. De brabo. A história é triste, né? Mas que nos mostra, a gente fica pensando: ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse uma família nobre, ah, mas a felicidade não é deste mundo. É deste mundo. E onde a gente vai encontrar a paz não é neste mundo. É neste mundo. Ele hoje conheceria, esse é um dos meus netos, eu tenho 3 netos agora, 3 filhas lindas, foi por causa dessa aqui que ele pegou no colo e faleceu, mas claro, graças a Deus, ele era extremamente dedicado, extremamente honesto, extremamente esforçado, e lá no plano espiritual, ele está num plano maravilhoso, altíssimo, assim, pela dedicação dele, porque às vezes você não precisa estar pensando em Deus para servir a Deus. Ele passou a vida dele servindo a Deus, servindo os alunos, servindo o trabalho dele, e já conhece minhas filhas, meus netos. Uma vez eu estava em casa fazendo uma prece, eu gosto de entrar, ficar em posição de lótus, meditar e depois orar. Quando eu estava em posição de lótus, ele entrou em espírito e eu disse: pai, me deu aquela alegria, assim, ele foi me visitar em espírito. Ele diz: aposto que tu não lembrou que era meu aniversário. Eu não lembro nem do meu aniversário. A minha esposa que fica me lembrando, aniversário da tua filha, aniversário. E aí ele está super bem, graças a Deus, porque a gente constrói dentro da gente esse processo, né? Capítulo 10, amai os vossos inimigos, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E desculpe eu colocar essa frase do Emmanuel, mas eu acho ela muito importante: não subestime o inimigo. A gente acha que é superior e pode dizer certas coisas, mas todos somos espíritos, com poder de espíritos. E às vezes podemos nos enrolar até com uma pessoa de um nível mais baixo e sofrermos as cargas, as vibrações que não necessitaríamos. E aí nos diz Emmanuel: é possível que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Então as pessoas podem falar coisa, querer briga contigo, mas tu pode seguir em paz com todo mundo. Uma vez o Chico sempre, quando ia para o trabalho, ele passava por um senhor que era o cara mais chato da rua e daquela zona, assim. Ele implicava com todo mundo e todo mundo odiava ele. E o Chico passava e dizia: bom dia, seu fulano. E o cara, né, cumprimentava o Chico. Aí um dia o Chico passou atrasado e não cumprimentou. Quando ele estava lá diante, o Emmanuel, que é o amigo espiritual do Chico, disse: Chico, olha para trás. Ele olhou, estava vindo uma nuvem negra em direção a ele, assim. Volta lá, pede desculpa e cumprimenta. Ele voltou: bah, desculpa, seu fulano, estava com pressa, nem lhe vi. Bom dia. Aquilo se dissolveu. Então a gente não imagina as coisas que acontecem. Em pedir um perdão, pedir desculpa, tentar ser legal com todo mundo, sempre, nunca guerrear a ninguém, mesmo que seja guerreado. É a mesma coisa que se te baterem numa face, oferece a outra. Não é ficar apanhando. Vamos que aqui vem o Antônio aqui, pá, me dá na cara. Aí eu, sou cristão, aí dou ele, pá, dá na outra, e deve pensar, ele gosta, né? Próxima vez que eu vier fazer palestra, eu já vou olhar lá de trás, assim, o Antônio está aí, pá, o Antônio está aí. Eu vou apanhar, claro, né? Não é isso. Se te baterem numa face, mostra a tua face interna. Desculpa, alguma coisa eu fiz que eu te magoei. Eu nunca queria ter dito isso ou te magoado. Mostra a nossa face de paz, a nossa face de amor, a nossa, às vezes, o nosso silêncio é o máximo que nós podemos mostrar, mas viver em paz. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Me lembro aquele livro, Guerra e Paz, do Leon Tolstói, em que o príncipe André está naquelas batalhas de espada, de a cavalo, né? E estão guerreando para vencer território e tal, e aí ele é ferido e cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo ferido, ele olha para cima e está aquele céu azul lindo, aquelas nuvens passando bem devagarzinho, serenas, serenas. Ele diz: meu Deus, o que que a gente está fazendo aqui embaixo? Tudo é serenidade, tudo é paz, nós é que ficamos enlouquecidos. E é isso que nós temos que perceber, que a natureza é bela e serena, nos convidando a vibrar igual a ela. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre, diz Emmanuel. Viver de qualquer modo é tarefa de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E é isso que nós temos que buscar. Capítulo 11, para encerrarmos: amai o próximo como a si mesmo. Qual o maior mandamento? Perguntaram para Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar a vida, como nós falamos. E aqui eu vos dou o segundo: amai o próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o próximo? Como eu me amo. Então, primeiro eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso tirar as coisas que não me servem, essas televisão que não me serve, notícia que não me serve, ter o meu tempinho. Agora é minha horinha de ler o meu livrinho. Agora é minha horinha de fazer o meu tricô. Agora é minha horinha de dar minha caminhadinha. Saborear a vida, se amar. Porque quando a gente começa a se amar, a gente aprende a amar o próximo como a si mesmo. Sempre crescendo e amando sempre, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Era isso, muito obrigado. Fiquem com Deus todos. Obrigado.